é uma tropa que passa naquela estrada, num passo lerda boiada, vai descendo o chapadão. E um madrinheiro na frente com o cargueiro, pra fazer o carreteiro naquele fogo de chão. E um madrinheiro na frente com o cargueiro, pra fazer o carreteiro naquele fogo de chão. Vai o tropeiro na imensidão desse pampa, tomando canha na guampa e o amargo chimarrão. Fim da tarefa, deixugado na charqueada, levanta de madrugada e faz o fogo de chão. Fim da tarefa, deixugado na charqueada, levanta de madrugada e faz o fogo de chão. Volta o tropeiro pra rever sua gaúcha, pois é um laço que ele puxa para um baile de galpão. E o gaiteiro puxa o fole da cordona e a peonada canta versos perto do fogo de chão. E o gaiteiro puxa o fole da cordona e a peonada canta versos perto do fogo de chão. Hoje na estância da saudade sou tropeiro, sonho com o carreteiro pela estrada do Rincão. Das tropeiradas eu sinto grande saudade, das festanças do meu pago e do velho fogo de chão. Das tropeiradas eu sinto grande saudade, das festanças do meu pago e do velho fogo de chão.